alguém que me fez entender. E esse mundo talvez seja um bom lugar pra se viver. Ela me deu um bom motivo pra lutar. E me disse que chorar é para os fortes. Mas algo aconteceu quando eu a disse te amo. Havia algo de estranho em seus olhos. Havia algo de medo. E tudo que era tão perfeito tornou-se um pesadelo. E o medo tomou conta do seu coração. E nada sobrou pra juntar os pedaços. E nada sobrou pra juntar os pedaços. Acho agora que nunca houve sentimento algum, sentimento algum. Oh.